acabar com essa dúvida do meu sentimento. Por que será que você não sai do meu pensamento? Quando eu te vejo, fico leve, feito folhas ao vento. Um arrepio na pele, um fogo por dentro. É um desejo que faz meu coração disparar. Acende mil estrelas dentro do meu olhar. Sempre assim não muda. É uma coisa estranha que eu nunca senti. O amor e a paixão jogando flechas em mim. Nem mais uma dúvida. Descobri que a minha outra metade é você. Quero te dizer, te amo. Te amo. Tá na cara que eu te quero, já não dá pra esconder. Preciso de você, te amo, te amo. Como eu poderia te imaginar que de repente eu fosse me apaixonar? Era o começo de um amor sem fim. Faz tão bem, o meu coração vive dizendo assim: I love you. Só eu sei como eu te amo. Te amo tanto assim. Só eu sei como eu te amo. Te amo. Quero acabar com essa dúvida do meu sentimento. Por que será que você não sai do meu pensamento? Quando eu te vejo, fico leve, feito folhas ao vento. Um arrepio na pele, um fogo por dentro. Desejo que faz meu coração disparar. Acende mil estrelas dentro do meu olhar. Sempre assim não muda. É uma coisa estranha que eu nunca senti. O amor e a paixão jogando flechas em mim. Nem mais uma dúvida. Descobri que a minha outra metade é você. Quero te dizer, te amo. Te amo. Tá na cara que eu te quero, já não dá pra esconder. Preciso de você, te amo. Se me apaixonar, era o começo de um amor sem fim. Oh, oh, oh. Perto de você não vejo mais ninguém. Quero esse teu beijo que me faz tão bem. O meu coração vive dizendo assim.